Cuidado com a noite, ela acaba com você. Muita coisa acontece, tudo pode acontecer. Mano, o Igor poeta louco na rima pra te alertar. A noite não é uma criança, pá, pá, pá. Cuidado com a noite, ela acaba com você. Muita coisa acontece, tudo pode acontecer. Mano, o Igor poeta louco na rima pra te alertar. A noite não é uma criança, pá, pá, pá. Chega de violência, chega de matança. Nosso Brasil precisa ter esperança. Eu sei que é difícil, mas não custa tentar. Ou você prefere a guerra? Pare um pouco pra pensar. Mano, o Igor poeta louco na missão para mudar. Na certeza que o Senhor Jesus vai abençoar. Porque eu acredito que o amor vence o ódio. Dia após dia gira os ponteiros do relógio. O tempo nunca para, não adianta ficar sentado aí esperando o vendaval passar. O sistema é cruel, abaixo do céu. Acima só Deus ilumina todos os filhos seus. Eu tô cansado de ver tanto sofrimento. Mas uma dona Maria de luto. Eu só lamento, são tantos manos que se vão para nunca mais voltar. Na calada da noite não dá pra confiar. Cuidado com a noite, ela acaba com você. Muita coisa acontece, tudo pode acontecer. Mano, o Igor poeta louco na rima pra te alertar. A noite não é uma criança, pá, pá, pá. Cuidado com a noite, ela acaba com você. Muita coisa acontece, tudo pode acontecer. Mano, o Igor poeta louco na rima pra te alertar. A noite não é uma criança, pá, pá, pá. Eu acho pé pra Monte Santo, o barato é igual. Facada, tiros e mortes por apenas um real. E o povo preocupado se tem ou no carnaval. A dá licença. Fala sério, esse não é meu ideal. Na madrugada louca, muitas coisas acontecem. Aspiradores de pó, zumbizada a noite inteira. A mãe perto do filho, se acabando na carreira. De quatro em quatro vem, o slogan da campanha. Sede de crescer, ouvinte, sou do bem. Sai pra lá com esse slogan, cê não engana mais ninguém. Chega de blá blá blá, chega de lero lero. Embaixo do viaduto, não existe fome zero. Já cansei de falar, já cansei de dizer. Sai na rua, na madruga, com certeza cê vai ver. Os moleque deveria tá estudando e não roubando. Mas graças a sua lei ele não pode tá trampando. Cuidado com a noite, ela acaba com você. Muita coisa acontece, tudo pode acontecer. Mano, o Igor poeta louco na rima pra te alertar. A noite não é uma criança, pá, pá, pá. Cuidado com a noite, ela acaba com você. Muita coisa acontece, tudo pode acontecer. Mano, o Igor poeta louco na rima pra te alertar. A noite não é uma criança, pá, pá, pá.